Descubra o que poderá te fazer feliz. Cuida de uma família, dividir, ensinar, mas não se sente capaz. Hey man, porque se sente assim tão pequeno? Busca a saída deste mundo sujo enquanto é tempo. As armas que tinha já eram as drogas perdidas na guerra. Noites em claras vielas, muitos a sofrer. Enquanto a mãe reza, o filho exposto na rua. Enquanto se chapa trocando o sol pela lua. Sabe das escolhas erradas porque continua. Na mira dos tira o laser que brilha na nuca. Desce um corpo no túmulo. Tantas mães que choram, quem dera fosse o último. O respeito pra quem perde um ente é mínimo. Sem placa, sem lápide, sem grana é o cúmulo. Enquanto cê tá aí, reclama de viver. São vários de pinote para sobreviver. Luther King, mal consciência, Guevara, caminhada pelo olho, não corrompi. Sigo a saga, engata macho, margina na margina, chama atenção dos caras. No rádio, Marley, no talo, cadê os homens da lei? Alta velocidade, máxima atividade, sumindo em vi. Onde os fragas se tem, corri o risco, meu caro, corri, não desisti. Agora pensa na recompensa pra quem pega o neguinho. Mito ou lenda, tudo que escrevi é o que eu prego nos meus versos. O reflexo, o desfecho das senzalas espalhadas, o Mandela das malocas, a favela. Resposta da massa eu represento. De parelheiros, abraço, onde me escondo. Onde plantei meu sonho, onde brotou meu sonho. Do Iporanga, a nata, meu coração, minha morada. Minha quebrada pra sempre, sempre a minha quebrada. Pra você ver, Gulliver, como é que é. O que status atrai, família, inimigo e mulher. São vários de nós se destruindo aos poucos, eu sei. Se exterminando aos poucos, meu povo também. Salve, salve, salvou, minha história eu faço. É pelo rap, é por amor, mas um lutador. Um símbolo é de luta, milhares de testemunhas. A marcha das ruas prossegue nas ruas. Descubra o que poderá te fazer feliz.